I do. Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinha, tão sozinha, amor. Nem é bom pensar. Que eu não volto mais desse meu caminho. Ah, pena eu não saber como te contar. Que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer: vem, nem que seja só para dizer. Sozinho, tão sozinho, amor. Nem é bom pensar que eu não volto mais desse mês. Saber como te contar que o amor foi tanto, e no entanto eu queria dizer: vem, eu só sei dizer. Nem que seja só pra dizer adeus.